Boca. Sucesso. É pra torar nos paredão. Só ele a cacimbinha. Isso vai, gente. No tempo que Dodô jogava lá na Andaraí, Eras praticava o descer e subir. No tempo que Dodô jogava lá na Andaraí, Elas praticava o descer e subir. Hoje em dia ficou legal, Elas aprendeu a sarrar no grau. Sarra no grau, sarra no grau, sarra no grau, sarra no grau, sarra, sarra novinha no grau, sarra. Sarra novinha no grau, tá, sarra novinha no grau, tá, sarra novinha no grau, tá, sarra novinha no grau, tá, sarra novinha no grau. Suca, sente um beco pra tá, sarra novinha no grau, tá, sarra. Puxa o sol, Jubeba. Vem pra cá, meu filho. Tu Zé da Véia. Zé da Véia, hein? Isso gosta de uma véia. João Falcão, rei da cacerinha, isso gosta de uma briga. Vamos fazer o swing, o importante é o swing, vai. O que Dedô jogava no Andaraí, as meninas praticavam o descer subir. No tempo que Dedô jogava no Andaraí, as meninas praticavam o descer subir. Mas hoje em dia tá tudo legal, Elas aprenderam, vai, a sarrar no grau. Mas hoje em dia tá tudo legal, Elas aprenderam. Ficou legal assim também, vai. Então sarra no grau, sarra no grau, sarra no grau, sarra no grau, sarra, sarra novinha no grau, sarra, sarra novinha no grau, sarra, sarra novinha no grau. Elas aprendeu sarra, sarra, sarra novinha no grau, sarra, sarra novinha no grau, sarra, sarra novinha. Então sarra, sarra, sarra novinha no grau, sarra, sarra novinha no grau. Eu gostei desse swing, foi gostoso demais. Pode solar e vou jogar, Beba. Ficou gostoso. Valeu, Zé da Véia. Zé da Véia e Rei da Cacimbinha, tudo junto e misturado. Ok. Vamos junto, meu filho. Brincadeira! Tá lindo, chegou o original do Brasil.